out the bass or Yodi. Solo de guitarra aí, mano. Viu? Ontem eu lembrei de você no Bem Back, viu? Curte samba reggae, tá ligado? I remind you, viu? In Bem Bé, Santo Amaro, Bem Bé Party. Lot of samba reggae, my friend. Cortejo Afro. Check it out, Cortejo Afro. I'll send you the name. Cortejo Afro. Best show I saw from Cortejo Afro. Candomblé Party. Hey OD, amazing bass, my friend. Very sweet, great timber, swing. Congratulations, my friend. Very good, very good. Bye. Low D, Mayo. For, I'll take a break now. Many thanks, muito obrigado. Vocês estão aqui na Casa Amarela. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Talvez eu entre de novo aí, ou então vou dar uma pausa aqui. Maybe I will enter again, or maybe I will stop for today. Bye bye. Até logo, viu?